vestida de chita, gaiata bonita num sorriso audaz, canta, corre e salta e anda só com a malta, e todos lhe chamam Maria. Rapaz, não tem namorado, e se alguém que passa a sério ou por graça lhe fala de amores, ela descarada, numa gargalhada, diz uma piada ou coisa pior. Ninguém sabe o nome dela, porque ela a ninguém o diz. Essa gaiata tão bela, maldosa e singela, e é muito feliz. A ninguém tem amizade, e de amar não é capaz. E ao vê-la sinto vontade de dizer com saudade: Maria, rapaz, só gosta do sol essa descarada, e joga a pancada como qualquer rapaz. Joga o futebol, o eixo e o peão, e falar calão também é capaz. E assim passa a vida, sem ter um desgosto, e brilha em seu rosto a alegria sã, feliz, distraída, brincando sem norte, e sem que lhe importe o triste amanhã. A ninguém tem amizade, e de amar não é capaz. E ao vê-la sinto vontade de dizer com saudade: Maria, rapaz.